Ontem, o governador Beto Richa anunciou o crescimento de 4,6% do PIB paranaense neste ano de 2013. Aliado a isso, o agronegócio, que é, na verdade, o setor mais importante da economia paranaense, demonstra sua capacidade batendo recorde de produção. Estas condições fazem do Paraná um estado diferente. E eu quero revelar aqui uma ponta de ufanismo. O Paraná é maior do que todos os boicotes que a República possa fazer. Mostramos mais uma vez que estamos acima disso, embora saibamos que investimentos em infraestrutura seriam fundamentais para alavancar ainda mais o crescimento do estado. 4,6% de crescimento no momento em que o país patina, não sai do mesmo lugar, é muita coisa. O índice foi calculado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES. A expansão do PIB de janeiro a setembro, em comparação com um período igual de 2012, é impressionante. No país, a variação foi em torno de 2%, no mesmo período, de acordo com o IBGE. Portanto, o Paraná cresce muito mais que o dobro do que cresce o Brasil. E com isso, o crescimento do Paraná é que ajuda o Brasil a ter ainda um índice razoável, se podemos chamar 2% de crescimento do PIB. Assim caminha a humanidade, minha gente. Bom dia a todos.